A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que eu retomo neste final de semana as ministrações sobre liderança, depois de alguns dias bastante atribulados. Como vocês têm acompanhado, eu passei 2 anos após a enfermidade, o coma, muito bem. Mas nos últimos 2 meses, em especial, mês de setembro e o mês de agosto, agosto e setembro, foram 3 internações e, além das 3 internações, quando voltava para casa, quando voltei para casa, oscilando bastante entre o bem-estar e o mal-estar. As medicações já têm feito o que os médicos desejam. Eu vou me sentindo melhor a cada dia e estou muito feliz também porque Eclesiastes foi ministrado. E agora vamos retomar o nosso trabalho sobre liderança. Ainda peço a oração dos irmãos, porque estamos em fase de investigação de como está o processo. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus está conduzindo tudo e está conduzindo para o louvor da sua glória. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos trabalhar 20 semanas agora com vocês, ou seja, nós vamos aí uns 5 meses trabalhando, se o Senhor nos permitir, sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito, porque nós precisamos dessa habilitação, desse poder que só o Espírito Santo pode nos conceder para realizar o trabalho missionário. Sem esse poder, nós trabalhamos muito e colhemos pouco. Mas com o poder do Espírito Santo, nós colhemos muito. Porque ele nos dá as ferramentas necessárias, ele nos dá o poder necessário para realizar a sua obra. Então nós vamos ficar umas 20 semanas, uns 5 meses, se não houver nenhuma intercorrência, trabalhando com vocês sobre o Espírito Santo e os seus dons. Eu estou utilizando, vou utilizar o material do pastor Kenneth Hagin, que mudou a minha vida há muitos anos atrás. Eu tive a alegria, o privilégio de ter sido primeiro criado num lar cristão. Então já tinha todo um conhecimento oriundo da base que nós recebemos bíblica no lar, na igreja, durante toda a infância. Mas eu ainda não tinha um encontro com Jesus. Só vim a ter esse encontro aos meus 19 anos. E depois desses anos, quando eu me encontrei com Jesus, outro privilégio, além de ter tido uma boa igreja, uma boa base bíblica no lar, também com outros familiares. Durante 4 anos eu me converti, estou completando 36 anos de vida nova. Eu me converti no último domingo de setembro de 1985. E imediatamente, comecei a ser discipulado. Primeiro, por aquele que foi a pessoa que investiu anos da sua vida para me levar a conhecer Jesus, de fato. Na época ele era evangelista da igreja e hoje é pastor da igreja em Poá, pastor da igreja metodista em Poá, o pastor Demóstenes. Primeiro por ele, comecei a ser discipulado imediatamente após, depois por alguns irmãos da igreja do Brás que iam dando todo, na igreja metodista no Brás, que iam dando todo o apoio, todo o suporte para esse novo convertido. Embora fosse filho da casa, agora que eu tinha tido de fato uma experiência com Jesus. E cada momento aí foi importante, cada curso, cada palestra, cada culto que nós participávamos. Depois, os meus pastores, pastor Marcos, e a pastora Eloá deram sequência a esse discipulado. E já no período do seu pastorado, eu tive a oportunidade de fazer um curso da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, me habilitando para a liderança e para ganhar a visão da grande comissão. De fazer discípulos, ser discípulo e fazer discípulos. E aí foram então 4 anos. Nesse momento, depois de 3 anos, eu me lembro que eu até cogitei com o meu pastor, pastor Marcos, de ir para o seminário. Porque eu queria entregar a minha vida totalmente à missão e ao pastorado, e ele pediu que eu ficasse mais um ano com eles. E eu obedeci a orientação e fiquei, e com eles aprendi a um trabalho da igreja de portas abertas, ao trabalho do dia a dia da igreja. Ganhei muita literatura, era um livro após o outro, um livro após o outro. Acabava de ler, já devolvia e recebia outro, e foi um embasamento muito joia. Então, durante 4 anos em sequência, para você prestar atenção, eu fui sendo discipulado. Nasci de novo e fui sendo discipulado. Depois de 4 anos, eu fui para o seminário. E no primeiro ano de seminário, tive a alegria de ser aceito pelo pastor Márcio, da Igreja Metodista em Santo Amaro, como uma pessoa que ia trabalhar no bairro de Jardim Ranieri. E comecei a desenvolver meu trabalho lá. Já no primeiro ano de seminário, era possível que eu pegasse desde o primeiro ano ou pegasse no último ano. Aí cada aluno escolhia, eu queria muita experiência. E nesse momento de experiência, como seminarista, à frente de uma congregação, na época, não sei se hoje ela já é uma igreja autônoma, acredito que sim. Eu senti que faltava algo. Eu pregava, preparava os sermões com o maior esmero, com a maior dedicação, cada livro que eu ia lendo e cada coisa que eu ia aprendendo também nos estudos, ia preparando para ministrar ao povo, mas eu não me sentia satisfeito. Sentia que faltava algo, faltava um poder que eu via relatado na Bíblia, mas que eu não via fluindo de mim. Então Deus me apresentou o pastor Paulo, sua esposa, que me adotaram literalmente, porque aí cuidavam não só da parte espiritual, mas também de todo a nossa vida ali como seminarista, todo um cuidado pessoal, comíamos juntos, nos alimentávamos e recebia literatura também. E o pastor Paulo então me disse o que faltava. Foi ministrando, ministrando, ministrando. Teve um dia especial, uma vigília em especial, onde eu orei com toda sinceridade. Eu falei assim: Senhor, eu vim para cá na expectativa de me tornar um obreiro teu, mas acho que eu não vou poder continuar. Não por causa da dificuldade nos estudos, porque nesse momento eu já havia retomado essa dinâmica de estudar, que é até uma marca da minha família. Mas porque faltava poder, faltava unção. E o pastor Paulo me ensinou, então, o que era o batismo no Espírito Santo. Depois dele ensinar, muito, investi muito na minha vida. Andávamos em um grupo com alguns colegas da época. E eu fui participar de encontros de avivamento. E vindo participar aqui em Minas Gerais, num encontro de avivamento espiritual em Governador Valadares, eu fui batizado no Espírito Santo. E tendo sido batizado no Espírito Santo, quando eu voltei para Jardim Ranieri, o esboço dos sermões, o preparo, o esmero, eram praticamente os mesmos. Porque sempre o Espírito Santo te dá uma nova visão, uma palavra revelada. Mas o esmero continuava, só que agora tinha uma coisa de diferente. Fluía o poder de Deus e o Senhor muito nos abençoou ali e depois nos abençoou na sequência no Jardim Ângela e ao longo do ministério. Por isso eu quero compartilhar com você sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o revestimento no Espírito, a habilitação que o Espírito Santo dá para realizar o trabalho de liderança. Esse é um trabalho não só para pastores, essas ministrações de final de semana, mas para líderes. Só é possível liderar a pessoa humana na sua complexidade se Deus estiver dirigindo o processo. Se Deus não dirigir, é absolutamente impossível. O trabalho de liderança para com a pessoa humana é um trabalho para Deus realizar, é um trabalho para profissional, não é um trabalho para amadores. Hoje, com tristeza, nós vemos, recebi hoje uma notícia de mais um caso aqui próximo de onde estou, mais um pastor que não fez bom uso desse santo ministério e por causa disso foi preso. Imaginem só. Então, queridos, nós vamos trabalhar com essa busca. Primeiro vou fundamentar você e imediatamente eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no Brasil e nas nações, porque o que nós estamos precisando é de 100 homens e mulheres ou 1.000 homens e mulheres. Não são 70 milhões de cristãos ou 90. Não importa o que o censo vá apontar o ano que vem. É preciso levantar 100 ou 1.000 ou 10 mil, um número bem menor de homens e mulheres, segundo a imagem e semelhança de Deus, Estou parafraseando John Wesley, o maior avivalista da Inglaterra e o maior líder espiritual da Inglaterra, que dizia: me deem 100 homens que não temam a não ser o pecado e não desejem, não aspirem a não ser a Deus, e nós mudamos o rumo dessa nação. Então, o que nós estamos trabalhando, agora chegamos a 3.800 irmãos e irmãs. Logo eu começo a ligar a partir de amanhã para aqueles que nos mantêm. São três irmãos e irmãs. Eu vou começar a reportar como o Senhor tem abençoado poderosamente o trabalho, a nossa saudação aos irmãos em Cristo, em todas as nações que nos ouvem. Bem, eu parto da seguinte premissa: Jesus Cristo é o mesmo, querido líder, de ontem, de hoje e será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Isso nos ajuda já a dizer que o mesmo Deus que operou a libertação em Israel, a libertação de Israel do cativeiro no Egito, o mesmo Deus que operou através dos patriarcas, através dos profetas, através de tudo que nós vemos no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que se revelou plenamente em Jesus, é o Deus que veio através da pessoa do Espírito Santo, é o Deus que está conosco agora. E quando você ouvir essa palavra, o Espírito Santo vai operar uma obra bendita de transformação. Ele vai imergir você nas águas. Ele vai batizar você no fogo. E você vai começar a ganhar, a partir de agora, então, uma outra visão, uma visão de fé. Como Marcos 11, 23 e 24, porque em verdade vos digo que qualquer que não disser, perdão, em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, olha só, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora mesmo, antes de orar, perdão, antes de ministrar para vocês, orei para uma pessoa que estava indo para o hospital com um quadro de diabetes e determinei a cura. Como estou determinando a cura sobre a minha própria vida, a vida da minha esposa e de tantos outros ao longo desses anos. Por quê? Com que autoridade? Alguém disse que eu não ia passar, de algumas horas quando fui internado. 3 vezes isso foi dito. E no último dia, quando eu estava para receber a alta, penúltimo dia, perdão, eu receberia alta no dia seguinte. Um médico me procurou e me disse se eu tinha algum recurso financeiro, porque se eu tivesse era para eu pegar um navio, fazer um passeio, porque lá no navio, hoje em dia, foi todo bondoso. Ele disse assim: olha, no navio hoje em dia tem tudo necessário para uma tramitação no caso de óbito. Porque o senhor tem que ter consciência que o senhor não vai viver muitos dias. Bom, isso ele falou no penúltimo dia antes da alta. Aí eu saí e já faz 2 anos que estou anunciando o evangelho e estamos plantando a segunda igreja em 1 ano. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Aleluia. Agora, como nós podemos ter esse poder? O que diz a palavra do Senhor? Lá em Atos 2, no versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2:39. Em Atos 2:38 diz: "E recebereis o dom do Espírito Santo." Logo, irmãos, irmãs, líderes, a referência diz respeito à promessa do dom, do presente, do dom do Espírito Santo. Eu estou dizendo a você, trabalhar com a pessoa humana, todos os aspectos do sujeito, tudo aquilo que está explícito acerca dele, para facilitar, quem sabe você lembre disso, do colégio, né? Todos os seus predicados, todos os seus objetos, diretos ou indiretos, tudo aquilo que está subentendido no sujeito, tudo aquilo que está oculto no sujeito, só quem pode nos levar a compreender essa complexidade do ser humano nas suas mais variadas nuances é o Senhor, é o Espírito Santo que está em nós. Você precisa receber essa promessa. Isso falando do sujeito, seus predicados, depois os adjetivos que você vai qualificar, suas limitações, seus sonhos, suas aspirações, seus adjuntos adverbiais, seus verbos, seus adjuntos adverbiais de lugar, de tempo, ou seja, traduzindo ainda mais, acho que agora você já entendeu, mas qual é o objeto? Que se relaciona diretamente com o sujeito. Quais são os seus sonhos? Quais são suas aspirações no campo estudantil, na área do trabalho, na área do lazer, na família, que diz respeito ao sujeito também? Para trabalhar com a pessoa e capacitar as pessoas e para que elas sejam salvas e se tornem líderes cristãos, é preciso todo um trabalho com o sujeito, com a pessoa humana e todas as suas relações. Ele, para com ele mesmo e para com a profundidade do seu ser, ele para com o outro ou a outra, ele para com a sua família, ele para com o colégio, ele para com a empresa, ele para com o esporte que pratica, o lazer que deseja, ele e as suas relações sociais, ele ou ela e as suas relações ou limitações econômico-financeiras, ou seja, há toda uma série de implicações para se trabalhar uma vida. Isso sem contar, queridos, que as pessoas estão ligadas a agrupamentos. Primeiro agrupamento é o agrupamento familiar. Depois tem o agrupamento na igreja, se essa pessoa congrega em alguma igreja. Depois também tem o agrupamento que ele participa, como eu disse, no colégio, na empresa, no lazer. Suas relações dinâmicas, a averiguação do ser enquanto tal, seja ele no aspecto estático ou seja ele no aspecto dinâmico. Isso é um trabalho para Deus realizar, porque É complexo demais. Cada irmão e cada irmã que você vai liderar no grupo de oração, no Ministério da Cozinha, no Ministério dos Cânticos, é complexo demais. Só Deus para te ajudar a liderar. E se for no pastorado, só Deus para te ajudar a conduzir esse rebanho a pastos verdejantes. Você precisa do dom do Espírito Santo. Você precisa do batismo no Espírito Santo, da promessa que nos foi dada. A palavra do Senhor nos ensina isso. Jesus disse, ele quem, pastor? O Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, há de receber do que é meu. Então, o Espírito Santo não vai fazer uma obra diferente da de Jesus, como alguns saem falando, ah, é obra nova do Espírito. Não, ele vai dar continuidade à obra do Pai, à obra do Filho. Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, João 16, 14. E não falará por si mesmo, mas realmente fala por Deus. Mas dirá, tudo o que tiver ouvido, o que ele ouviu do Pai, o que ele ouviu do Filho, é isso que ele transmite, João 16, 13. Ou seja, todo crente nascido de novo, irmãos e irmãs, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que se converteu, todo aquele que nasceu para uma nova vida, como eu disse para você que eu experimentei aos 19 anos, todo nascido de novo tem o Espírito Santo, em certa medida, através do novo nascimento. João 3, de 5 a 8, João 4, 14. Mas isso não é igual ao batismo no Espírito Santo, o revestimento do poder. O batismo no Espírito Santo é o revestimento do poder do alto, acerca do qual Jesus falou em Lucas 24, 49, em Atos 1, 8, em João 7, 38. Simplesmente porque alguém nasceu de novo, não significa que ele tenha o batismo no Espírito Santo, a plenitude no Espírito Santo. Em João 3, 5 a 8, diz: Respondeu Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Conversa de Jesus com Nicodemos. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. É isso que a obra da salvação opera. Nós sentimos mesmo, nós entendemos, sentimos, percebemos, apreendemos. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Como os apóstolos já eram filhos de Deus desde que começaram a seguir a Jesus. Não todos tinham o que foi usado pelo maligno, mas eles estavam em processo de aprendizado da vida de Deus, aprendendo a ser imitadores de Deus através da observação da vida de Jesus. E hoje nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Jesus, a imagem e a semelhança de Deus. Aqui tem toda uma conversa que a gente. Pode ter num outro momento também de antropologia teológica, acerca da imago Dei, ou seja, da imagem de Deus. O que se perdeu e o que não se perdeu quando ocorreu o pecado original? Tudo se perdeu? Não, nem tudo se perdeu. Nós não viramos animais. Nós não viramos um vegetal. Então, nem tudo se perdeu. Mas muito se perdeu. Aquele aspecto da imagem de Deus em nós que nos conduzia para o reflexo dele mesmo. Uma imagem é isso. Quando nós nascemos de novo, então, para fechar o parêntese, nós recuperamos essa imagem, essa imago Dei. Muito bem. Em Lucas 24, 49, tem agora o segundo passo. Depois de eu ser salvo, ou juntamente, no momento da salvação, pode acontecer numa só vez, como na casa de Cornélio, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. É claro aqui. Jesus ressuscita, fica com eles, depois da sua morte, até 40 dias. Ele ressuscita e fica com eles. E depois ele orienta para que os discípulos ficassem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, até que eles fossem revestidos do alto, revestidos do poder do alto, do poder de Deus, do poder sobrenatural, para você poder agir em nome do Senhor. Atos 1:8, como eu mencionei, mas recebereis poder. Olha aqui a palavra de novo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe que eu não me preocupo muito com aquilo que as denominações acabam definindo na sua orientação dogmática, doutrinária, bíblica, se é uma bênção só, quando recebeu o Espírito, depois são só revestimentos, ou se são dois momentos, como eu creio que seja, e a minha igreja também crê que seja, e a maioria das igrejas crê que seja. Não por ser a maioria, porque às vezes a maioria erra, né? Mas porque a Bíblia mostra um segundo momento. Ou uma segunda bênção, que pode até acontecer no mesmo momento, a salvação e o batismo no Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sem esse poder, você não consegue ser mártir, não consegue ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Falei mártir porque é o sentido da palavra testemunha aqui. Você não consegue. Então, eu não me preocupo tanto com a definição que as denominações têm, mas eu faço uma pergunta, um questionamento. É possível mesmo que depois de 50 anos, 60 anos, 70 anos, 90 anos, tem igrejas com 200 anos? Já há 300 anos, igrejas do início da Reforma têm 500 anos, e um grupo muito ínfimo e decrescente, na medida que os irmãos vão sendo recolhidos, são os mesmos 30 membros, 40, 50, 60, não importa o número, mas essa igreja, ela permanece sem o vigor, sem pessoas que testemunhem, sem as portas estarem abertas, sem evangelizar em presídio, sem evangelizar como nós fazíamos, e eu disse a vocês na formação, eu ia com os pastores evangelizar no metrô, evangelizar no centro da cidade, e alguns irmãos jovens da época também, evangelizar no presídio, evangelizar em hospitais. Como é possível que a igreja permaneça sem nenhum sinal de crescimento real? Alguma coisa está faltando. O que está faltando é o poder do Espírito Santo. Provavelmente também está faltando embasamento na palavra. E provavelmente também está faltando, por falta de embasamento da palavra, falta de conhecimento do Senhor. Ou seja, uma coisa vai levando a outra. E a igreja vai esfriando, vai ficando morna ou fria. E os líderes praticamente não aparecem. E quando aparecem, depois se são colocados em departamentos ou ministérios, de acordo com o nome que a denominação dá, mas esse líder não faz brotar, ele não evangeliza. Há pessoas que passam a vida cristã inteira e não evangelizam uma só pessoa. Não é possível isso, irmãos. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, é para sermos testemunhas, é para fazermos discípulos. Elas não evangelizam, elas não fazem discípulos de Jesus, nem em Jerusalém, nem na Judéia, nem em Samaria, nem nos confins da terra. Ou seja, do lugar mais próximo onde elas estão até o lugar mais distante da terra. Por quê? Porque falta poder. Quando nós vamos lá para Atos, você vai entender com mais clareza. Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cheguei até ali e falei de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, diz o pastor Kenneth quando ele estava lendo esse texto. Então é importante, é fundamental, é imperativo para a igreja ser revestida do Espírito. E para você, querido líder, você precisa desse revestimento do alto, desse poder do Espírito. Agora, eu tenho que ficar esperando. Pastor, querido, a espera era até o Espírito Santo chegar. Ele já chegou, ele já assumiu a gestão, a direção, a governança da igreja há 2.000 anos atrás. Agora você precisa crer na palavra e receber o Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos 2, 1 e 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então nós entendemos que desde o momento em que o Pentecostes chegou há 2.000 anos atrás, agora ele já chegou, já está conduzindo a igreja e ele está mais desejoso de vir sobre a sua vida e lhe revestir, para que a obra do reino seja anunciada, do que você mesmo. Em outras palavras, a promessa do batismo no Espírito Santo é para todos e todas quantos receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está escrito: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, Atos 2, 39. Pastor, será que Deus vai fazer isso por mim? Vai me habilitar? Vai me dar poder? Veja em Lucas, capítulo 11, 9 a 13, está a resposta. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará em lugar de peixe uma cobra ou uma serpente, dependendo da tradução? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então é pedir e dar-se-vos-á. Irmão, irmã, você que é líder, se você pedir, ele vai te dar. O que pede, recebe, o que busca, encontra. Quem bate, vai encontrar a porta aberta para o coração de Deus e ele vai derramar do seu fogo, do seu vento, do batismo sobre você. Se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará o Espírito se nós pedirmos. Irmãos, irmãs, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos uma igreja cheia de poder, Atos 11, de 11 a 15, eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses seis irmãos e entramos na casa daquele homem e ele nos contou como vira o anjo em pé em casa e lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Olha só a experiência de Cornélio. O anjo falou: manda chamar Pedro. E falou para Pedro também: vai até a casa de Cornélio, que Pedro também teve uma visão. A maioria de vocês lembra, e para quem não lembra, então, eu digo isso. Falou tanto com quem receberia, como aquele que iria ministrar, Pedro. E Pedro chegou lá, e eles foram salvos, porque a Bíblia diz que o qual dirá essas palavras, mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Versículo 14. Então houve salvação naquele dia, só que além da salvação, no mesmo dia, na mesma hora, veio sobre eles o Espírito Santo. E esse é um momento em que nós observamos uma situação em que nós observamos em que o batismo no Espírito aconteceu junto com a salvação. Aleluia! Que seja assim. Agora, se não foi assim, você pode receber agora, hoje. Quando você ouvir, os fiéis eram da circuncisão, Atos 10, 45 e 46. Judeus, crentes, tá bem? Judeus. Judeus crentes, para você entender, circuncisão aqui. Que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios. Gentil, que significa o não judeu. Irmãos, me perdoem falar assim, porque nós sempre temos alguém novo entrando no grupo. Então, agora foram mais 200. Então, é importante, é necessário fazer essa colocação que para a maioria já é conhecido. Então, circuncisão está falando de judeus, que eram circuncidados. E estavam nesse grupo, junto com Pedro, seguindo a Jesus. E gentios eram os não-judeus. E foi derramado o dom do Espírito Santo sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Versículo 45 e 46 de Atos 10. Atos 10, 45 e 46. E aqui, queridos, Não é aquele momento maravilhoso onde Pedro pregou e cada um ouvia no seu próprio idioma. Não, aqui é falando em línguas estranhas. E não se importe se o diabo tenta copiar e imitar, e você já ouviu dizer que em determinado lugar, em determinado culto que não tem nada a ver com Deus, as pessoas falam. O diabo é um. Ele tenta, ele não cria nada. Ele tenta copiar e distorcer. Mas quando é de Deus, vai testificar. Todo mundo vai ser edificado. Quem fala em línguas vai edificar a si mesmo. E vai haver interpretação também. E vai ser uma bênção. E quando não é de Deus, é coisa maligna, não se preocupe com isso. Porque o maligno já está com seus dias contados. Bom, nós devemos ficar esperando um outro Pentecostes? Não. Pentecostes já aconteceu há 2.000 anos. Então você não precisa mais ficar esperando. Você precisa tomar posse. Se alguém diz que quer ser salvo, você não vai responder para ele: olha, espere, então venha à igreja no domingo e então busque a salvação. Você não vai falar, você não vai fazer isso, você não vai falar isso. Você vai apresentar Jesus para ele ali. Quando ele pediu a salvação, você vai apresentar o plano de salvação para que a pessoa ore e aceite a Jesus. Se alguém nos pede que oremos pela cura dele, nós dizemos: olha, espera que daqui a alguns dias eu volto. Não! O que que nós fazemos? Nós oramos pelos enfermos. Os enfermos querem ser curados imediatamente, especialmente se estão sofrendo dores no corpo. E nós vamos orar e eles vão ser sarados. E eu sei que a minha recuperação se deu e continua se dando também pela oração dos irmãos e das irmãs. A salvação é uma dádiva, a cura é uma dádiva e também o batismo no Espírito Santo é uma dádiva. Basta você receber. Paulo, por exemplo, não demorou nem um pouco. Paulo recebeu. Ficou 3 dias. Teve aquela experiência maravilhosa com Jesus a caminho de Damasco. Depois Ananias foi lá, orou por ele, ele foi salvo e também recebeu o poder do Espírito e começou a pregar em Damasco mesmo. Depois ele vai encontrar com os apóstolos e vai estudar a Bíblia 3 anos para ver se tudo correspondia exatamente, porque Paulo era um teólogo, então se tudo correspondia ao que o Antigo Testamento dizia, e ele então, depois de 3 anos, se torna o apóstolo dos gentios. Só ele escreveu, ou por influência dele, direta, 2/3 praticamente do Novo Testamento, porque ele foi cheio do poder de Deus. Então é o que a palavra diz. A palavra nos diz, a palavra está nos prometendo, querido líder. A palavra diz que o Espírito Santo é um dom. Eu reconheço que é um dom, um presente, e eu recebo. Você tem que reconhecer esse presente de Deus e receber a terceira pessoa da Trindade e dizer: Senhor, me faz mergulhar nas águas. Ou: Senhor, me faz ser trabalhado como metal precioso pelo fogo, mas me batiza. Reconheço, portanto, que o Espírito Santo é recebido pela fé. Meu irmão, minha irmã, nós recebemos pela fé na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, como eu posso receber? Você recebe pela fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Pela fé, eu recebo o dom da salvação, pela fé eu recebo a cura no meu corpo, pela fé nós expulsamos espíritos malignos, pela fé nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Eu aceito o dom do Espírito Santo. Se você não quiser chamar de batismo, primeiro você está fora da Bíblia, porque João Batista disse, né? Eu batizo com água, mas o que vem depois de mim vai batizar com fogo, com espírito e com fogo. Então, não fique preocupado com essas coisas. É, mas na minha igreja não usa, usa revestimento. Meu irmão, então usa revestimento, mas pede para o Senhor, transforma completamente a minha vida, me enche do teu poder. Mas não há nada de errado. É melhor você tentar influenciar a sua denominação. Nada de errado com o termo batismo no Espírito, porque é o que João Batista disse. No encontro, em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma situação em que os discípulos perguntaram: Deus já lhes deu o Espírito Santo? Paulo perguntou: recebestes o Espírito Santo? Atos 19, 2. E eles não sabiam nem do que se tratava. E veja, vocês já receberam? Recebestes? A ênfase recai no ato do homem em receber e não de Deus. Deus já deu, Deus já concedeu. Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E depois de Jesus ter recebido a promessa do Espírito, a Bíblia diz que ele derramou isso que vedes e ouvis. Atos 2, 33. O texto que eu falei para vocês, os discípulos em Éfeso, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, Atos 19, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nem tinham ouvido. Quando Paulo chegou a Éfeso, não fez a pergunta: Deus tem dado a vocês o Espírito Santo? Será que Deus vai dar para vocês? Não, ele não fez nenhuma questão nesse sentido. Ele perguntou: vocês já receberam? Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando creste? Atos 19, 2. E eles falaram que não, não sabiam nem do que se tratava, nem ouvimos o que existe o Espírito Santo. Então Paulo orou por eles e eles foram revestidos, foram cheios, foram batizados no Espírito Santo. Os cristãos samaritanos também, em Atos 8, 14 e 15, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha, eles foram para lá para que as pessoas, os samaritanos, recebessem. O texto já está falando em receber. O texto não está falando em vamos ver se eles estão prontos, quanto tempo eles têm que se preparar para receber. Não. Irmãos, o Pentecoste já aconteceu há 2.000 anos. Eu quero insistir nisso com você. É só uma questão de ouvir a palavra, entender essa palavra e pedir: Deus, eu quero, eu recebo pela fé. No caso da conversão de Paulo, Atos 9, 17, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele, sobre Paulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupereis a visão, à vista, em algumas traduções, e fique cheio do Espírito Santo. Paulo recuperou a visão, significando o seu novo nascimento, ele enxergar agora a vida de uma nova forma e recebeu o Espírito Santo. Ananias disse: Jesus me enviou para que fique cheio, para que receba o Espírito Santo. Atos 9, 17. Entenda, irmão. Entenda, líder. Hoje o Espírito Santo está falando com você. Eu estou falando com você que me ouve. Você já me recebeu? Você já recebeu o meu selo, o meu poder em você? Eu pergunto em nome dele também, como servo dele. Eu pergunto: você já recebeu o selo do Espírito, o batismo no Espírito, o poder do Espírito? Se as pessoas deixam de receber alguma coisa que Deus oferece, irmãos, o problema não está com Deus. Há algo de errado da parte de quem deve receber. Muitas vezes é o ensino que é dado, muitas vezes é a falta de conhecimento, né, bíblico, por causa desse ensino, ou por causa da própria falta de leitura bíblica, ou de ouvir a correta orientação. Então, o problema não está em Deus, se você não recebeu. Receba hoje esse selo. Eu quero que você receba hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo quer liberar sobre você o fogo hoje. Para que você tenha poder de curar, para que você tenha poder de expelir demônios, para que você possa compreender, discernir o ser humano na sua complexidade, como eu falei no início. Quando você vai se tratar com um psiquiatra ou com um psicólogo, eles têm um trabalho enorme, porque cada ser humano, ou um professor também, todo mundo que trabalha nessa área diretamente com o público, tem esse trabalho. Mas falando aqui dos terapeutas, ou do psiquiatra, ou de um psicólogo, o trabalho é enorme para poder discernir quais são as questões que estão em jogo, explícitas, e o que está implícito. E aí cada escola vai trabalhar de uma maneira, isso no caso da psicologia, e a psiquiatria vai trabalhar com as questões fisiológicas. Vai trabalhar com o nosso corpo, os neurônios e tudo mais. Mas há todo um campo de complexidade nesse ser que se afastou da presença de Deus, que se afastou da imagem e da semelhança de Deus no que tange a ser imitador de Deus. Não viramos animais, não viramos vegetal. Muita coisa ficou da Imago Dei, como eu dizia no início. Mas uma coisa não ficou, que é a imagem do Senhor, a semelhança do Senhor, a similitude com o Senhor, o desejo de ser como Deus. Não de ser Deus, de ser a imagem, de ser a semelhança de Deus, de caminhar segundo a sua vontade, de realizar a sua obra. Há toda uma complexidade nesse trabalho e você precisa do discernimento do Espírito, você precisa disso. E só através do Espírito Santo. Porque lá em Apocalipse capítulo 1, você tem uma ministração no blog sobre isso. Os olhos do Senhor Jesus, o Filho do Homem, são como chamas de fogo. Então, o Espírito é capaz de enxergar no nosso âmago, no interior do nosso ser, num lugar onde nem nós conseguimos enxergar. E ele pode operar a obra. Então, o Espírito quer realizar essa obra em você, que você cure enfermos, que você expulse demônios, que você auxilie as pessoas na trajetória da sua vida, nas tramas dessa vida. Como eu dizia, então agora eu vou voltar nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento estudantil, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento de lazer. Ele deseja habilitar essa pessoa para que ela nasça de novo e se torne depois uma testemunha, um missionário, uma missionária, ou aqui na sua igreja, na igreja local onde pertence, ou em outra cidade, ou em outro estado, ou em outro país, ou em outra nação, mas Deus quer operar uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. O Espírito Santo quer operar essa obra. E por isso ele concede os dons, que é o que nós vamos ver ao longo dessas semanas. Ele concede os dons graciosamente. Como tudo que nos foi dado, a redenção foi nos dado graciosamente, pela graça de Deus, um favor que nós não merecemos, os dons nós também não merecemos, e ele nos confere. Note que se trata de você receber os dons. Por exemplo, falar em outras línguas. Deus está pronto a ministrar, a liberar sobre você línguas, o dom de línguas, para que você seja edificado. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Agora, a ordem não é assim, eu preciso primeiro falar em línguas e depois eu recebo o batismo no Espírito Santo. Muita gente se atrapalha com isso. Não. Receba o batismo e as línguas virão como consequência. E todos os dons do Espírito que nós vamos mencionar vêm como consequência. As pessoas ficam neuróticas com isso, ficam apavoradas com isso. Alguns recebem no mesmo dia, outros recebem na noite seguinte, outros recebem uma semana depois. É um dom, é um presente, é Deus que concede. E deixe ele conceder quando ele conceder. Agora, tome posse do batismo. Diga: eu recebo o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus agora. E aí você vai ver que você não vai fazer força, não vai precisar comprar livrinho para treinar, para falar aleluia várias vezes rápido. Isso é tudo bobagem. O que é de Deus, Deus opera e não resta dúvida. Então, em primeiro lugar, recebamos o Espírito Santo. E então, posteriormente, falemos em outras línguas, interpretemos as línguas, recebamos o dom de profecia, recebamos o dom de cura, de milagre. Todos os dons que nós vamos mencionar, eu não vou falar agora. O que eu quero hoje encerrar e dizer a você: Deus está aqui e Deus está aí onde você está, e ele está dizendo: filho, filha, eu quero te batizar, eu quero te batizar. E você pode estar perguntando: mas como? O que que eu tenho que fazer? Quanto eu pago? Não, você não paga nada, e o que você tem que fazer é receber. Esse é o verbo. Eu quero receber. Eu recebo pela fé na palavra. Diga comigo: eu recebo pela fé na palavra o batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga de novo: eu recebo pela fé na palavra de Deus o batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. E aí pode se preparar, querido, porque você vai começar a receber os dons espirituais, como 1 Coríntios 14, 4, o que fala em língua, a si mesmo se edifica. Logo, falar em línguas é um modo de edificação ou de construção, levantamento, erguimento espiritual. Edificar aqui trata-se de uma palavra que tem o sentido de carregar. É como se fosse a bateria de um carro, tá bem? Então nós carregamos a nossa vida, enchemos a nossa vida do poder de Deus. Nós enchemos, Deus enche a nossa vida com o seu poder. É como se Deus estivesse carregando a bateria do nosso ser, ou seja, da nossa espiritualidade, da nossa vida com Ele. Nós carregamos uma bateria espiritual. Nós a edificamos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Em outras palavras, quando alguém ora no Espírito Santo, fica cheio, carregado, repleto, pleno, submerso nas coisas do Espírito Santo. Edifica-se como uma bateria fica carregada ou edificada, uma bateria no seu automóvel. Que Deus te abençoe. E que nesse primeiro encontro introdutório, você já seja um encontro introdutório, mas revolucionário. E você diga: eu estou no dia de hoje. E marque esse dia. Porque eu me lembro exatamente quando fui batizado no Espírito Santo em Governador Valadares, no encontro de avivamento do coração aquecido. Em 1990, 1990. Então preste atenção. Hoje você está recebendo o poder do Espírito Santo. Hoje você, o Espírito Santo está pedindo passagem, está pedindo a liberdade para te batizar, para te selar, para te fazer submergir na profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Ah, quão insondáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Só Ele mesmo pode nos conduzir nessas águas profundas, nesse mistério profundo do seu próprio, da sua própria plenitude. Ou seja, só Ele pode te batizar. Ou em águas profundas da sabedoria de Deus, ou no fogo, no poder do Espírito. Vamos orar e você vai repetir comigo mais uma vez. Eu vou orar, você repete: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa tarde especial. E nessa tarde eu recebo o batismo no Espírito Santo pela fé na palavra do Senhor. Eu recebo o batismo no Espírito Santo pela fé na palavra do Senhor. Faz de mim o que tu desejares e levanta em mim uma testemunha. Faz de mim uma testemunha na minha igreja local, na minha cidade, em outro estado, se o Senhor quiser. Em outra cidade, em outro estado, em outra nação. Mas o que importa é que eu, depois de encerrar essa oração, sinta o meu coração como que pegando fogo, ou mergulhando nas águas mais profundas do Senhor, e possa dizer: agora sim, estou selado no teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, continue em oração agora, onde você estiver na sua casa, permaneça em oração. E eu libero sobre você o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Deus está pronto a operar em você coisas grandes e ocultas que você nem imagina. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor está procurando um coração igual ao seu. Ele estava procurando você há muito tempo e hoje ele o encontrou, ele a encontrou, está pronto a selar você definitivamente. E você agora selado no Espírito, pegando fogo nas chamas do altar de Deus, nas águas do Espírito Santo, você inundado do poder e da glória de Deus, vai ser uma testemunha tremenda na sua família. Com todas as pessoas que você conhece, na igreja e na sociedade. Eu posso ver o rebuliço que isso está acontecendo agora. No Brasil e nas nações. Eu posso ver isso acontecendo. Eu vejo a chama correr agora. O Senhor me dá uma visão da chama correndo, correndo. Sabe, uma chama que vai se alastrando rapidamente? É assim que o Espírito Santo está fazendo, mas com uma rapidez sobrenatural. Labaredas de fogo estão se espalhando por toda a parte. São homens e mulheres que Deus levantou e que vai fazer testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, na segunda-feira nós voltamos a trabalhar com o texto de Êxodo, mas também, quando nós estivermos ministrando o Êxodo, a missionária Vivian vai enviando, você já recebeu até o capítulo 4, ela vai ministrando e vai enviando para nós palavras de Eclesiastes, e também eu aguardo que está chegando, está quase chegando, a pastora já está bem melhor, ainda que não plena. Mas já está bem melhor. E logo ela estará ministrando Jeremias, a continuidade, porque também já há 25 capítulos ministrados. E não perca, não perca. Há quase 400 ministrações, muitas sobre liderança, mais de 50, 60, 70. Ouça desde a primeira, ouça os livros que são ministrados completamente ali. Agora você, batizado no Espírito Santo, o que você mais deseja é a palavra do Senhor. Você quer se alimentar do pão que vem do céu. O pão que desce do céu é o Senhor Jesus, manifesto na sua sagrada e inspirada Escritura. Então coma desse pão, beba desse vinho, e você vai realmente ser poderosamente edificado. Que Deus te abençoe e que a bênção realmente esteja sobre todos vocês. Um grande abraço e amanhã não ministrarei. Essa ministração vou deixar você mastigar, ruminar. Por quê, pastor? Porque é importante que até amanhã você receba o batismo no Espírito Santo. Até amanhã. Creia, receba, creia, receba, creia na palavra e receba. O verbo é receber. Creia na palavra e receba. Creia e receba. Creia e receba. E você crendo e recebendo, depois tudo vai ficar mais fácil para você compreender das coisas de Deus, do reino de Deus, do louvor, da adoração, de todas as áreas. Tá bom? Um grande abraço, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.